A Prefeitura Municipal de Janaúba, no norte do estado, celebrou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público de Minas Gerais e iniciará, a partir de janeiro de 2018, a fazer o pagamento de indenizações às vítimas da tragédia da creche Gente Inocente, ocorrida em outubro deste ano. Inicialmente, 56 pessoas serão indenizadas, entre elas falecidos, queimados e vítimas diretas sem queimaduras diagnosticadas. Os valores, que representam uma antecipação a título de início de indenização e compensação pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos pelas vítimas, variam entre R$ 6 e R$ 12 mil reais e serão pagos em 12 parcelas. O termo de ajustamento de conduta prevê ainda que em 90 dias o município apresente proposta detalhada com cronograma e plano de ações definidos para a reestruturação e readequação urbanística do bairro Rio Novo. O projeto deverá contemplar minimamente a implementação completa da infraestrutura básica exigida pela Lei do Parcelamento do Solo, o asfaltamento de todas as vias públicas ali existentes e a instalação de novos equipamentos urbanos e comunitários e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais. No dia 5 de outubro deste ano, o vigilante Damião Soares dos Santos foi até o Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, no bairro Rio Novo, em Janaúba, jogou álcool em crianças e nele mesmo e depois ateou fogo. 75 crianças e 17 funcionários estavam na escola. Até o momento, 12 pessoas morreram, incluindo 9 crianças com idades entre 4 e 5 anos, o vigilante Damião Soares, auxiliar de professora Geni Oliveira Lopes Martins e a professora Ellen Abreu Batista. Mais de 40 pessoas ficaram feridas. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.